November, chame a torre, 186. 108612, agrado, Eco Zulu November. Torre em Salvador, Eco Zulu November, já avisou com o campo. 69 estado, Eco Zulu November, corte base, reporte final 17. Voltará na final 17, Eco Zulu November. November, chegue trem, pouso todo lado, pista 17, 1, 4 horas, 10 metros. Trem baixar travado, autorizado, pouso 17, Eco Zulu November. Fato 5, frequência livre estacionada, Apollo 03, bem-vindo. 0-0, clear and up, intercoffer 9-1-0, wind is 130 degrees, if 9-1. Plano de Duna, tem a velocidade a critério, reporte localizador. Camarada localizador, plano de Duna, 8-2. Call 020, Airborne at 06, call control, departure frequency 119, let's go away, good day. 119, good day, Portugal 020. Control, boa tarde, boa noite, Portugal 020, on book departure. Portugal 020, without contact on departure, climate level 350, maintain book departure. Book departure, climate 350, Portugal 020. Já 509 no localizador? Obrigado, 509. Estou rindo no 862. 862, obrigado, bom trabalho. Obrigado. 9. 509, boa noite, livre pouso no 0, 140 graus, continua, cheque 100. Livre pouso, baixa travado, 5809. Salvador é o voo 1805, 850. 805, acione identificação, chegada a Mari, desça até o 050. I-15 ajuste. Mari, até 50, eu acho que hoje voo 1805. Para o saco da chanela meia... 224 com 106 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Recife. India Alpha, reporte pronto de espera, ajustado 1015. India Alpha, reporta pronto. 224. Escuta. Vou solicitar que a aeronave mantenha no ponto de espera. Eu tô com a aeronave da Gol, que tá alternando em Salvador, tá com a passageira passando muito mal. E devido à situação, eu não vou decolar a aeronave agora, ok? Até o Gol pousar. Certo, pode adiantar o tempo pra ver. O Gol já tava com controle e pela... Mais uns 6 minutos, 6 a 8 minutos para o pouso. Certo, mantendo o ponto zero, 6224. Boa noite, acione a identificação, a Pro de Mari, desce até o 060, 1015 ajuste, número 3 na aproximação. 060, ponto 0, 95, da Mari, da 3, do 5, são autorizados sinal LF, é ponto estabilizado no curso. Né, só para informar, o tráfego já está aí na curtíssima, já está na aproximação. Sinal de escando 825. Complete LS, chame a torre 1186. 86, obrigado, hein? Nada. Salvador, gol 825. 825, boa noite. Pista livre, posto autorizado 1-0, cheque trem, vento 130 graus, 62. Vai checar daqui a pouquinho, obrigado, hein? Está 3152, desse mantenha 3 mil pés, 15 ajuste. Reporte localizador número 3 na aproximação. Baixou e travou, 825, passando o Índia Serra. Repetindo novamente, pouso autorizado, 150 graus com 7 nós. Obrigado, Ana. Show 58, Skok aí dentro, tanto para level 050, Mari Arm. Negative, fly heading up, Ocean Netflix, show 58. É 224, faz o pouso do tráfego ali, mantém. Sol 19, direita, não me escuta, táxi Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette, centro na sua escuta, não é 2. Né? 224, pista liberada, autorizada a colagem, 120 graus com meia dúzia. Mais 224. autorizado, decolagem, vento 130 graus por 5 nós. Colagem livre. Localizador da 10, Alexandre, voo 905. 805, complete LS, chame a torre, 1862. 18, boa noite. Quatro, decolado agora 21, controle 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, boa noite. Controle, Oxanair 6224. Oxanair 6224, boa noite, contato radar. Suba e mantenha o nível 190, sai da PUCA. 190, na PUCA, 6224. Faz travado, livre pouso na 10, 1905. Quem? Sim, oba, abraço. Tá autorizando 5-2, desça para 2 mil pés. Autorizado LF, reporte no localizador. Para, reportar essa cidade, 5-2. Oxanet 6258, send to 3000 feet, altimeter 1015. Gol no 643, acione identificação, chegada Bonf. Extra para 4.000 pés, 1.015 o ajuste. O Gol no 643. Salvador 25, direita, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 805. Tá habilitado, tá? 3152, complete LS, chame a torre, 1982. Bem, obrigado. Boa noite. LS6258, send to 2000 feet, clear de LS, foi aprovado, eu posso localizar as contas. Xenemia 224, chame o centro do Recife, frequência 125.45, faltando em 2.085. 2545, 2685, obrigado, boa noite. Boa noite, maluco. Obrigado.